Tá, agora eu já sei quando der pau de novo, eu já sei onde eu tenho que apertar aqui. Eu que vou começar de novo? Quer Uai, começar, não? Você é o cara começador, velho. Fala, galera! Ouvintes do NL Cash! Muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós temos um convidado especial que não está presente ainda, mas que vai chegar, que é o João Carvalho. Ele vai chegar em tempo, né? Começamos antes aqui porque nosso querido Stefano está em trânsito, está no Peru. Está gostando do Peru, Stefano? Tá uma delícia. Sem pena que acabou, né? E acompanhando-nos nessa empreitada, Robertão. Fala, Vasco. Galera. Tamo nesse junto. Momento deve estar sem camisa no quarto dele. Tô não, tô de camisa. Acabou com a minha noite. É. Mas nem a regatinha, aquelas regatinhas que aparece mamilo. Quase sem camisa. Tranquilaço, então, tranquilaço. A regatinha que desconcerta a gente quando a gente tá jogando contra o Senna. Reza a lenda que é, né? Tô aqueles decotes que é um umbigo, né? Tipo esse. Bom, hoje a gente tem uma pauta semi-extensa, né? Vamos falar de novidades do NL. Quatro campeonatos que aconteceram nesse mês: Alfão, CLC, Eternal Challenge e LML. E, por fim, fazer uma Rogue Corner e comentar sobre o Pioneer, que é o novo som patrocinado pela Wizards, só automotivo, novo formato que está sendo inserido aí goela abaixo de todos nós e que está causando um shake-up nos preços das staples de Ravinica para cá. Bom, hora de vender Tamã, né? Exato, vender Death Fright. Começando pela NL News. Nós temos muitas novidades que surgiram nessa semana. Playmats, paralelos, várias coisas. Então, começando do começo, a primeira delas é que as reservas, elas podem ser feitas normalmente agora. Vocês não vão ter problema mais. É, teve uma galera me falando que tinha problema com o preço, que o pessoal não tinha o preço certo do evento, dos quartos, né? E agora tá tudo resolvido, é só ligar lá no hotel, no telefone que está no site. Você vai no site nacionallegacy.com.br, clica lá em local, vai ter o telefone e o e-mail, né? No telefone é só falar com o Kelvin, que eles vão te orientar certinho como fazer a sua reserva com os preços certos, que é R$125 por quarto simples, R$145 para o quarto duplo, tá? Além disso, de novidade, os paralelos saíram. Então a gente vai ter drafts todos os dias, feitos pelas lojas, né, patrocinadoras, TC Geek e Vault of Cards. Então a gente vai ter os drafts especiais de Old Ravinica, mais um Chaos Draft das edições Masters, feitas pela Vault, né, e os drafts de Throne of Eldraine, feitos pela TC Geek. O calendário está no site também. De paralelos diferentes, a gente vai ter... não tão diferentes, né? É, tem o Win a Badlands, ano passado foi um Win a Mox, mas esse ano a gente tá premiando só com terreno, essa porra toda aí. Então vai ter um Win a Badlands rolando já no sábado, a partir das 16 horas. Né? Tá promovendo a reforma agrária nacional, né? Então é uma coisa... velho, eu quero distribuir terra, entendeu? Eu tô fazendo o que muitos governos brasileiros deveriam ter feito e não fizeram nesses últimos anos. Então eu tô distribuindo a terra pros outros. Nós vamos começar na sexta-feira com os Last Chance, valendo Buy 1 pro evento principal, a R$20 por evento, ou R$35, você joga quantos quiser. Se você já tiver o Até Buy... Ano passado rolaram 11 Trials, né? 11 Last Chance. 11 perguntaram, então, né? Pagando tipo... 35, vale a pena porque dá pra jogar... Vale. Se você for um jogador assim, É bom que nem eu, você vai precisar de uns 8 trials pra conseguir um baio, né? Então, é melhor pagar os 35. Aí sim. É. Aí você é. Agora, se você for o Robertão ou o Stefano, você não vai nem precisar de trials, você já vai chegar com baio, né? Então, tá de boa. Bons tempos. É... Além desses last chance, na sexta nós temos draft, que você pode olhar o calendário certinho no nosso site. No domingo, de diferente, além do NL Super, né, que vai ser só suíço, que foi um pedido da galera do ano passado, porque tem muita gente que viaja, tem voo marcado tipo 8 horas, entre 6 e 8 horas da noite, né? Então vai ser só suíço, justamente para essa galera que não pôde jogar. E eu também não quero sair mais meia-noite do salão, que nem eu saí ano passado. O NL Super vai ser só isso, mesmo a premiação. Com a diferença de que vai ter bye 1 pro top 8 inteiro. Não vai ser só pros finalistas dessa vez, não. Então vai ser bye 2 pro campeão e bye 1 pro resto do top 8. 4 mil em premiação. Ele vai ter uma rodada mais ou vai ser... Eu tô pensando nessa possibilidade ainda, né? Se vai ter uma rodada a mais, mas eu acho que não. Eu acho que não vai ser necessário. Né? O X0 ganha. O X0 ganha, exatamente. A não ser que fique muito perto do corte. Se ficar muito, muito perto do corte da próxima rodada, aí a gente faz uma rodada a mais, só para não ter aquele problema, né, de dois primeiros lugares com o mesmo número de pontos, né? Claro. Ficar pelo desempate. Então, se estiver muito perto do próximo corte, a gente faz uma rodada a mais para facilitar aí o desempate. E vai ter um Pauper também, começando de tarde, às 13 horas, que também vai ser só suíço. Pra galera aí que tá no formato eterno, mas tá no Pauper e quer fazer uma jogatina junto com os drafts, né, e não joga Legacy, pode ir lá que o Pauper vai ser massa, R$30 inscrição, premiação toda convertida em créditos na TC Geek. Beleza? Além disso, ó, tem uma outra notícia que eu ainda não dei pra ninguém. Só eu sei. Que maldito. E que tá sendo inédito aqui. Né? E Robertão e Stefano estão me escutando aqui em primeira mão. Eu dei uma bombada na premiação do Nacional. Ô, louco. Pois é. Eu quero bater recorde esse ano. Quero bater recorde. Eu sou louco. Não tem base, não. O Thiago tá louco. O patrão ficou maluco. O patrão ficou maluco. O que eu vou fazer? Escuta. Primeiro lugar, não vai levar duas Underground Sea e uma Bedlam. Ele vai levar duas Underground Sea e uma Volcanic Island. Então, moleque. O primeiro lugar vai levar mais de R$5.000. R$5.000, mais ou menos. De premiação. Além disso, pro terceiro e pro quarto, eu troquei as Tropical por Tundra, que é um pouquinho mais caro que a Trópico, né? Apesar delas serem um pouco equivalentes, a gente dá aí uma diversificada na premiação. Ao invés de dar 6 Trópico entre as 21 duas, eu vou dar 4 Trópico e 2 Tundra agora, né? O terceiro e o quarto. Então, somado a isso, nós vamos fazer um campeonato de trio junto com o Main Event. Nossa. Então é o seguinte... Você vai inscrever um trio, claro, se você tiver afim, né? Você vai inscrever o seu trio. A inscrição é módica, é R$10 por pessoa. E o trio com mais pontos somados do suíço durante o NL, o Main Event, né? Somados do suíço mais top 8, claro, né? É o trio vencedor. E o trio vencedor vai levar os meus 6 terrenos Miscut de arena. Dá 2 terrenos pra cada. Muito doido. Beleza. Inclusive, eu já tenho trio. Quem quer fazer trio? Trio. Ô, Thiago, você tá muito doido, velho. Tem um livro do FMG, que a gente tava falando de terreno, né, de reforma agrária. O livro que eu já li uma vez é da professora Heloísa, lá da Fafiche, lá, doideira. Chama Utopias Agrárias. Você tá ficando doido. Tá ficando doido. É isso, não conheço o livro. Mas aposto que você leu. Tô nessa vibe. O plano é passar de R$25.000 de premiação no final de semana. E eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo, contando com o Super. Muito bom. Quer mais? Playmatch. saíram a versão, saíram os playmats, né, do evento, serão dois. A versão principal, que é a versão oficial do evento, já saiu no site, tá no site com todos os patrocinadores, né, e ficou bem bonita. A gente fez a versão mais clara, né, modificou aquela versão inicial, ideia do Stefano, acompanhada pelo artista João Carvalho, que não é o mesmo João Carvalho que vai vir aqui hoje, né, mas são homônimos. E além desse playmat, a gente tem o playmat foil, que eu já fiz uma pré-venda no grupo do Nacional, uma pré-venda promocional de 15 playmats no grupo do Nacional, e que já acabou, inclusive. Você vai poder adquirir esse playmat ainda a partir do anúncio oficial que vai sair na Liga, num artigo meu, acho que é na sexta agora. A encomenda vai ser via e-mail e vai custar R$200. Serão 30 playmats no máximo que eu vou fazer. Então, assim, vai ser algo limitadíssimo. Eu vou vender até fechar os 30. Fechando os 30, acabou, morreu Bahia. Só nunca mais, porque essa versão não vai ser feita mais. Esse playmat ficou muito massa. Ficou massa, né? Eu tô com ele aqui do meu lado nesse momento e ficou lindão mesmo. Ficou muito lindo. Oi? Enumerar eles. Deu fundo de aeroporto aí. Estão chamando o voo. Bom, acho que ele caiu, né? Acho que ele voltou. Voltou. Oi, Stefano. Repete o que você falou. É que eu tô nessa vida aqui de Matheus Alves, assim, de estar no aeroporto e tal. Eu tô adorando. o playmat vai ser numerado? Como é que vai ser? Ainda pois tá pensando? Eu tô pensando na possibilidade, porque o que acontece? A numeração, ela tem que ser feita caneta, né? Não dá pra eu imprimir a numeração, porque senão eu teria que fazer 30 imagens diferentes. Eu teria que imprimir um /30 e numerar a caneta. O marcador prata, ele não é um marcador muito consistente, entendeu? Ele costuma apagar. O melhor marcador para esse tipo de coisa é o marcador preto, só que o preto não dá para usar, né? Por motivos óbvios, o playmat tem um fundo preto. Então, eu tô vendo isso com o Bruno ainda. Se a gente conseguir um marcador prata decente, que além de ficar bonito, né, ele dure, aí rola de fazer a numeração, os 30 playmats. Se não, aí não vai rolar a numeração. Mas tá sendo estudado ainda. Não foi definido. Bom, por fim, passadas todas as novidades, falei, né, do playmat, dos paralelos e da bombada na premiação, mais do campeonato de trios. Esse ano nós fechamos todos os patrocinadores e apoiadores do torneio. Então a gente tem como patrocinadora master de novo a TC Geek, que vai fazer o paralelo pauper, o paralelo Inha Duo e os drafts de Throne. A gente tem como outra patrocinadora a Vault of Cards, né, que vai fazer os drafts especiais do torneio. A Central Distribuidora é uma de nossas patrocinadoras também, inclusive é quem faz os playmats do evento. Além disso, nós temos Eternal Magic do Fausto como um apoiador. Nós temos o Legacy dos Moicanos como outro apoiador. O Bruno Lanza, né, sempre fazendo as artes do Nacional. É o nosso apoiador, nosso querido apoiador aí, fazendo os tokens. Ele deve fazer um playmat especial da Liga Mineira de Legacy, né, que vai ser dada como premiação no NL Super. Inclusive foi algo que eu esqueci de falar, o NL Super vai ser uma etapa da Liga Mineira de Legacy, né, uma etapa bônus especial da Liga Mineira de Legacy. E por fim, acabou. Eu acho que é isso. Enfim, acabou. Acho que eu falei tudo. Nossos patrocinadores são esses. Então, as inscrições estão sendo vendidas na TC Geek. A gente já passou de 40 inscritos. E faça logo, porque ela vai aumentar paulatinamente até o torneio. Beleza? Você falou comigo e no grupo também, Thiago, que é o maior recorde, assim, né, de inscrição antecipada. Que foi. Nos anteriores não tinha tanto assim, então realmente acho que é uma boa ideia fazer a parada mais rápido possível, né? É, no ano passado eu não cheguei um mês antes, mais de 30 dias antes do torneio, com 40 inscritos. Nem passou perto, na verdade. Não tinha nem ter 10, é pra te falar a verdade. As inscrições começaram a acontecer todas na última semana, praticamente. Então foi um recorde mesmo. A gente tá esperando bater o recorde de público do ano passado, pelo menos. Que foi 149 inscritos. Vai bater, isso aí é fato. Tomara. Vai, vai. Grisel Brint, te ouço. Tenha fé, tenha fé. Bom, acabou o NL News. Passar, né? Vamos passar o tópico? Passar o tópico para os campeonatos. Fala do Alfon. Manda abraço. O Alfon, que foi um torneio que aconteceu no Rio de Janeiro, o Mega Alpha, o Ultra Alpha. Ultra Alpha. O Super Alpha, acho que foi esse, foi o Ultra Alpha. Esse organizado, foi o Ultra. Foi o Ultra, né? Organizado lá pelo Marajá, pelo Felipe Duarte, que ocorreu esse final de semana, ocorreu no sábado. Que teve como campeão um Merfolk. O único Merfolk do torneio foi lá e levou o caneco. Que... vocês lembram? Recentemente tinha um Merfolk que ganhou um torneio grande também, um challenge, alguma coisa assim. E agora. Foi um challenge. Agora temos um Merfolk campeão de um torneio importantíssimo aqui no nosso Brasilzão. Que só perdeu uma partida para. Para um Goblins. E o Goblins que estava no top 8 também. Não, o segundo... top 8 inusitado esse. Pois é, não. O campeão foi o Merfolk, né? Em segundo lugar foi um BG Depths. Terceiro foi o Goblins. Em quarto, o Miracles. Em quinto, um BG Depths. Em sexto, um Affinity. E na sétima e na oitava colocações, Mono Red Stomp, famoso Big Red. Eu fiz enquanto vocês estavam conversando aí, tava fazendo umas estatísticas loucas aqui desse torneio. Lá vem. Porque foi divulgado todos os decks, né? Aí dá pra fazer. Então, os dois decks que mais apareceram foram o W Stoneblade e Reanimator, ambos com 6 cópias em cada. Só um adendo aqui. Eu não sei se é mais estranho ver um Merfolk ganhando um torneio, esse torneio, ou um Miracles no top 8. Pois é. Mas Miracles é um bom deck, cara. Num top 8 com Merfolk e Goblins? Tudo bem. Miracles o Miracles é um bom deck em 2017, né? Mas. Pois é. Tanto é que provavelmente o Miracles perdeu pro Merfolk na semifinal. Miracles perdeu pro Merfolk. Exatamente, então. O Merfolk eu acho um bom deck, na real. Ele é ótimo contra o Storm, né? E ele tem um bom jogo contra o Delver também. Ele receia bem, tem Cálice. Então eu acho que é um deck pouco jogado pro potencial que tem, sabe? Mas também é um pouco irritante que é um deck com azul que não tem cantrip, então. Tem só o draw engine daquela criatura que quando entra em jogo você revela um Merfolk e dá um draw. 2/1. Eu acho que é um deck consistente, sim. Tem um matchup muito bom contra combos, em geral. Infelizmente a gente não tem a lista, né? Não temos a lista pra comentar. Às vezes sempre tem alguma lista de Merfolk. Tem algumas que aí tem, já vi lista com até Vencer, main deck, um off, umas paradas loucas assim. Tem, ou com tem top lista, ou contrabandista. Tem isso, tem lista que usa o copter, tem lista que não. Então o Merfolk tem muita lista assim que gostaria de ver. Mas infelizmente não temos aqui, não. Só ultimamente, né? Existe, tem jogado com o Merfolk Trickster, aquele que entra e vira uma. Com flash que entra e vira uma criatura do oponente e tira a habilidade dele. É bem interessante também, assim. Ele é mesmo, mas... ele saiu nas edições mais recentes e acabou entrando nas listas de Merfolk. Só continuando aqui, porque foram seis W Blade e 6 Reanimator. Engraçado que foram 6 BR Reanimator. Só que Ah, é. Nas últimas 4 posições do torneio, 3 são Reanimator. Então metade dos Reanimator tá tudo nas 4 últimas posições do torneio. Ai, que beleza. Então, o deck foi bem, então. Foi ótimo. É porque aquela coisa, provavelmente são pessoas que arrumaram um deck emprestado pra jogar assim e falaram, qual que é o deck que tem? Ah, Reanimator. Ah, então deixa eu jogar aí. Aí foi lá e brincou de perder. É... O melhor Reanimator ficou em terceiro. É, décimo... Achei ofensivo. Ah, eu brinco de perder também. Não tem nada a ver, não. É, depois, o Hugh Delver, por exemplo, apareceu 4. E o R. Delver, 3. Então, se a gente fosse juntar tudo em um só, daria 7. Estaria o arquétipo Delver foi o que mais apareceu. E tinha o B-Shadow também, mas que usa o Delver, mas não entra nessa ideia assim, não. É, e juntamente com 4 BG Depths. Aí tivemos também 3 Storm, 2 Rogak, 2 Show and Tell. Esse Show and Tell, um era a versão com o vermelho, né, o Sneak and Show, e um que era um Monoblue Minitel. E tivemos para fechar os combos um Dread. De Control foram um Grix Control, um Four Color Control, 2 Miracles, sendo que um desses pegou o top 8 e o outro foi pilotado pelo campeão, atual campeão do Nacional Legacy, o Gabriel Cassius. Teve 2 decks de Marajá, que é o W Elm Control. Esse deck cabuloso do Marajá aí. Tivemos um Lands. Beleza, teve um Mood aqui também, um Affinity, um Defentex, um Jund, 2 Eldrazi. Tá começando a aparecer esses Eldrazi aí. O Agro, né? O Eldrazi Agro com TKS, Smasher, Mimic. Foram quantos? Quantos no total? Eldrazi foram 2. Ah, foram 52 jogadores. Um Soldier Stomp. E o que mais me... Teve um Esper Reclamation e um Maverick Food Chain, que também queria saber o que é esse Esper Reclamation. Mas... Maverick Food Chain dá pra ter ideia, né? Que é um deck tipo daquela pegada do... Daquele GW Depths. Que era um tipo Maverick com BG Depth, deve ser a mesma pegada. Um Maverick, só que com um combinho de Food Chain ali. E o que mais que me chamou a atenção nesse torneio foram os Mono Red Stomp, porque foram só 3 jogadores com deck. E desses 3, 2 pegaram top 8 e o terceiro ficou no top 16. Ficou em 12º. E aí a gente vê a força do deck, né? Tá muito bom, muito bem posicionado. É isso aí do que eu peguei aqui. É, eu acho que foi massa. Eu acho que deu 52 jogadores. Claro que não foi o 100 do ano passado, mas um torneio com 52 jogadores é um torneio bastante relevante. Engraçado que em agosto eu tava com Marajá e Pato e Jesus no Bagual, né, no Sul. E eu já havia falado pro Marajá que eu não ia poder ir, né? Não ia poder comparecer, infelizmente, esse ano. É, igual o ano passado. Mas eu tentei animar uma galera de Minas, inclusive, né? E foram 3 mineiros, né? O Jorge, o Jefão, que são lá de Labras, inclusive, e o Fred, né? Que ganhou o Alfão do ano passado. Jogar de Storm. Se você considerar o Jesus um mineiro, é um mineiro ainda, né? Apesar de morar no Rio de Janeiro. Tivemos 4 mineiros no Alfão esse ano. Foi uma pena eu não ter podido ir, né? Esse ano. Mas era algo que eu já tinha avisado o Marajá 2 meses antes. Bom, próximo campeonato? É o CLC. O CLC rolou em Joinville esse final de semana. Contou com 27 pessoas e o grande campeão foi o Amaro Albuquerque, que estará já confirmado na Nacional de Hugh Delver. Vale lembrar que o CLC foi um Open que contou com Churrasco, que é uma inovação aí, acho que do Bagual, né? E que a galera agora só quer jogar com comida antes ou depois, assim, com churrascão, porque o foi que uma... é um sucesso absoluto, né? Um ótimo tempo. Ô, Thiago, vamos dar um jeito de fazer isso aqui em Minas também, cara. Tem que ter o churrasco do Nacional, hein? Não, mas o churrasco do Mineiro, cara, é na grelha. E os caras têm um certo preconceito com grelha lá no Sul, meu entendeu? Deus, não, é. É só no espírito lá. É, Steph? É, se a gente chegar com a picanha na grelha, os caras não vão gostar. Comer, ainda, vai embora, né? Na hora. Vai embora. Poxa vida, é tão gostoso. O top 8 também contou em segundo lugar, foi com o grande Marcos Morelli, com o R. Delver. Ele comentou que só jogou de R. Delver porque não tem os Rainer 6, que estão muito caros, mas que considera o Hug Delver melhor. Mesmo assim, ele ficou em segundo lugar e também vai no Nacional, já confirmado. Porra, mas ele tava no Bagual jogando de Four Color? Ele falou emprestado, que... Né? Aquelas crises de identidade, né? Ele tá jogando de Delver há muito tempo, daí chegou no Bagual e inventou moda. Aí agora ele voltou pro padrão dele, que ele tá agora... Digamos, está se especializando mais. O Morelli, ele é um grande jogador, assim, só que ele no Legacy, ele varia muito os decks, assim. Ele variava, mas como ele é um ótimo jogador, ele sempre ia bem. Mas agora ele tá se especializando no Delver, então eu acho que é uma aposta interessante, porque o Delver tá realmente voltou a ser o grande deck do formato, mano. Então acho que ele... Já até sei que você vai fazer trio com ele, né, Steph? Só arrumar mais um, né? Senti uma tristeza no, na voz. Sim. Do Robertão agora. Poxa vida, viu? Vamos ver, estamos analisando aí. O passe dele é caro, cara. É complicado. Completando o top 8, teve Hug Delver em terceiro lugar, BR Reanimator, Maverick, Food Chain, outro Hug Delver e um Omnitel. Agora sim. Nesse top 8 a gente teve também os dois Hug Delvers que eu comentei a mais. Um foi o Adenor e o outro foi o Arthur, que vieram lá do Paraná pra pegar top 8 ali no CLC, mostrar pra galera que o Paraná tá crescendo bem no Legacy e já fazendo resultado. Vieram pra Santa Catarina, valeu a presença e já fizeram resultado, ambos jogando de Hug Delver. Inclusive um deles jogando com o Mandrills, com o macaquinho que passa por cima do TNM. Muito bom, ele tava usando aquela, o Toxcower, você sabe? A lista dele não vai Toxcower, deixa eu conferir certinho. Não vai Toxcower, como a gente tava comentando, algumas listas de Hug Delver, eles usam Toxcower, que é aquela carta que é uma mana azul, e o jogador alvo tomba duas cartas no cemitério e tu compra uma carta. Instant Speed. Eles utilizam isso porque estão jogando com quatro Root Mandrills, e também com aquele Magmatic Sinkhole pra usar, que é uma remoção boa de Planeswalker e de criaturas. Então é muita carta com Delve e acaba precisando alimentar o Grave. E também acaba subindo Goyf e tal. A lista dele não vai. Entendi. E a Random Six, Root Mandrills, 4 Stifle, que Stifle agora voltou pro formato. Aquelas cartas que parece que tá morta, mas de repente volta a fazer jogo, né? Eu detesto isso, velho. É tão bom o formato sem Stifle que você pode estourar essas fetch tranquilamente, entendeu? Agora você tem que ficar desconfiado. Se você estoura ou não estoura, se o cara faz fetch e vai, você já fica assim. Que porra aí é essa? Aí o Thiago, cara, faz artigo dizendo que a carta é ruim, daí depois. Eu acho o Hug com Stifle, o Hugzão raiz, tão melhor, pô, mas o pessoal não gosta. Puxa vida. Graças. Mas então, no episódio passado eu tava muito em alta, por exemplo, aquele No Bad Cards Hug, que era bem, tava mais numa pegada mais devagar e tal. E hoje em dia o pessoal viu que aquele No Bad Cards às vezes era muito lento, e agora já estão, digamos, integrando os Stifle de volta, mas com os Renan Six main deck, assim. Então tá, porra, tá, digamos, eu consolidando, não vi isso ainda não, velho. Eu não vi isso ainda não, ainda tô jogando com ele, sem Stifle. Está um pequeno tem as cartas ruins, eu ainda não vi isso não. Tudo bem que a última liga, os últimos 7 jogos, eu ganhei 3, né? Isso fodeu meu win rate, eu tô assim, não, velho, tô 70% aqui, eu vou fechar 100 jogos com 70%, vai ser épico. Aí já tô com 67, né? E faltam acho que uns 20 jogos pra fechar os 100, né? Mas... o meta do Maul deu uma virada pra cima de Rug, porque chegou a 17% de Rug Delver, né, o último status do MTG Goldfish. Aí eu peguei uns matches assim, um BG com Dark Rito e Liliana Last Hope e Decay, que era daquele cara que jogava de Cartesian, Fraga? Jogava de Alurin. Conheço. Ele tava jogando com essa Bril BG aí, esquisitaça, pra ganhar de Delver, inclusive eu conversei com ele, né? Ele ganhou de 2-1. Depois peguei uns Big Red, apesar da minha win rate contra o Big Red ser boa. Peguei uns trem bem esquisito, assim. Bem esquisito mesmo. Mas tá bom. E pra quem for pro Nacional, tem que estar com esse match afiado, né? Tem que saber, tem um plano contra o Rug Delver, porque é o deck do momento e ele tá muito forte, realmente. Assim. Exatamente. E bem presente, né? No top 8 aqui, que vale ressaltar, teve o Maverick, a lista de Maverick. Não tava usando a Mother of Runes, tava usando 4 Giver of Runes, a nova mãe, né? Sim, pra desviar de Renan 6 e Plague Engineer. Que desvia de Plague Engineer e do Renan 6. E teve uma lista muito interessante, que sempre é do Márcio Fodi, que ele passou muitos anos jogando de Alurin, e agora ele tá jogando de Food Chain. E esse Food Chain dele é um Food Chain muito estranho, mas muito bom. É uma lista que ele que vai fazendo, assim, sempre vai melhorando a cada campeonato. E vai com 4 Cálice do Vácuo main deck. Vai com aquele Ice Fang Coach, um 4. Vai Vencer main deck, o Alken Balista, né? Impulse, já que vai com Cálice do Vácuo. E tem Chrome Mox também para dar as acelerações. Que isso, jovem. Isso que é um abril. Essa é lista. Raiz, né? Tipo... E funciona. Tipo aquela cerveja que o cara faz em casa, no quintal, né? Ô, velho, tipo, você chega na casa dele e fala assim, deixa eu te mostrar um trem pra você provar. Aí você vai naquele quintal, né, todo roots. E o cara tira uma cerveja esquisita lá, com aquele cheiro mais ou menos, e fala assim, toma aí que é boa. Olha o side. O side tem um Underground Sea, um Force of Eagle, ok. Ah, não, é discípulo do Moisés. Um Midrash, né? É muito bom. E o deck é realmente bom. A gente tá brincando assim, mas é legal o pessoal que tenta inovar e consegue inovar num formato tão consolidado. Né? O melhor de tudo é porque você pega os seus oponentes prevenidos, né? Uma arma que tem em formato consolidado é a conhecimento geral de listas, de deck. Então você vai para um torneio e você espera conhecer as coisas. Quando você enfrenta um oponente com Underground Sea no side, tudo pode acontecer, né? Exatamente. E também a lista teve outro destaque, é o Omni Show, que do Marcelo, não dá para falar o sobrenome dele, do Mui, que é o Tirano, que é o organizador do CLC, que é um Omnitel com Burning Wish. Bem interessante, que também vai com Overmaster de main deck. E é uma lista sem o Sneak and Show, mas daí ele tem o pack de Burning Wish para pegar coisas no sideboard. Eles jogavam, e também vão 4 Burning Wish e 4 Cunning Wish. Então é um deck mais lento, assim. E que é interessante ele ter feito o top 8 mesmo com tanto Delver e decks com pressão prevalecendo no formato, né? Eu vi algumas listas de Nick and Show hoje em dia que estão jogando com Daisy e Simon Spirit Guide pra combater essa velocidade do Delver, e ele não optou por isso, ele foi no Burning Wish e Cunning Wish normal e fez o resultado. De fato, se numa field com mais Delver, né, geralmente Daisy é bom no Sneak and Show. Tanto que há um tempo atrás, quando o Delver realmente prevalecia no formato, todos os Sneak and Show tinham Daisy no main deck, né? E eu acho que é uma tendência, né? Vai dar certo uma build sem também? Acho que vai, né? Isso varia muito de meta para meta. Às vezes você também não é pareado com tanto Delver, mas num meta mais rápido com Delver, a Daisy é bastante útil. E ela tem um papel fundamental, né, de tempo, né, de combo. você combar turno 2, protegido com Daze na play, é muito forte essa jogada no Sneak and Show. Principalmente contra a Delver. É, quem usa essa build muito é o JPA. Ele, nem sei falar o nome dele não. Mas é o Jonathan Angelesco. Então é esse aí, Jonathan. Ele é o que mais faz resultado com a lista. É, na época que eu jogava bom, eu costumava ganhar dele. Só que essa build aí, ela é muito forte pra ganhar de reanimate. Por causa da Daze e por causa do macaco. O macaco dizia de chancelor, é uma bosta. Bom. É, apesar de ser um good match sinistro pro reanimator. É um good match, mas essa lista não é good match, não. Essa lista fica muito pau a pau. De uma coisa de jogar contra o Sneak and Show e outra de jogar contra o Sneak and Show pilotado pelo Japa ali. É, com a lista voltada pra esse tipo de match, né? É. Pode até ser que ele tava jogando com essa lista pensando em Delver. Mas ao mesmo tempo, se ele enfrentar um reanimator, ele vai ganhar. Ou tem uma chance grande de ganhar, sendo que outras listas mais lentas assim não tem tanta chance. Massa. E aí, vamos pro próximo? Partiu Eternal Challenge. Eternal Challenge. Rolou em Brasília, né? Organizada aí por nosso querido Fausto. É, contou com 46 jogadores lá na loja Asgard. E o campeão foi Diego Nunes. Com a pra lista variar. Bem. Uma lista. Segunda vez que ele ganha o Eternal Challenge lá, seguida. Parece que ele tem. É porque foi seguida. É a segunda entendeu? Seguida? Segunda foi seguida. Seguida. Esse que é o ponto, né? É, e ele foi com a lista bem. É, inovadora também, vamos dizer assim, né? Ele com Oco, uma lista de controle jogando com Oco e uma cartinha que ele gosta bastante. Que é um artefato que chama Retrofitter Foundry. Isso. O que esse trem faz? Quando ele ganhou o torneio no passado, o deck dele jogava em torno dessa carta também. Só que era uma outra lista, que era uma lista UW, né? E, com pausa. Ah, pra quem não sabe, o Diego Nunes é o irmão do Daniel Nunes, do jogador, grande jogador de fracos, né? É, tem a família Nunes lá que faz resultado bastante. Mas voltando aí a função modificadora, que é o nome da carta em português, ela é um artefato de uma mana, que ela tem várias habilidades. Você paga um, ela entra. Se você pagar duas e virar, você cria uma token de uma criatura artefato incolor 1/1. Se não me engano, é do tipo servo. Beleza. Aí, a outra habilidade dela, se você pagar uma e virar, e sacrificar a token anterior, tipo servo, aí você vai e cria uma outra token, que é a token de 1/1 com voar, do topper. Tipo topper. E depois aí tem uma outra habilidade lá, que é essa você não paga mana, que é só você vira o artefato de uma mana, aí você sacrifica o topper, e aí você vai criar um token 4/4. O Oco caiu com uma luva, né? Então. Que é desvirar ela, né? É. Essa eu nem lembrava que tinha. Mas é, eu lembro das três habilidades de fazer. É como se fosse escalando a token criada. A token só vai melhorando. Como se fosse levels, entre aspas. Aí o primeiro level é uma token 1/1 que não tem nada. A segunda voa e a terceira já é uma token criada, 4/4. Não, então, o Oco interage muito melhor do que com essa carta do que com o Astrolabe. Por sim, sem dúvida, porque... Se você faz duas manas e vira, cria um token 1/1, com o Oco você já pode fazer esse token direto e virar um 3/3. E se tiver, precisando, você já pode. É, e se tiver precisando, você já pode fazer a própria fundição. Se tiver precisando de algum bloco, alguma situação emergencial assim, já pode fazer direto e já virar um 3/3. Então foi uma sacada muito boa aí do Diego Nunes. O Diego escolheu essa Retrofitter Foundry, ele começou a utilizar na pausa, porque daí tu faz turno 1 essa fundição, turno 2 pausa, e já é um clock com a pausa, então o oponente vai ser obrigado a quebrá-la. Ela funciona muito bem, porque tu pode bloquear e utilizar a habilidade do artefato na etapa de bloqueio, E daí tu vai bloquear uma criatura e colocar uma nova em campo. Digamos, tu bloqueia com um servo 1/1, sacrifica ele no... e faz um topter 1/1. Então, pra passar por cima desse exército de tokens, é bem difícil, assim. Principalmente contra BG Deficits e tal, tu consegue ficar bloqueando com aquele topter, daí tu cria uma outra coisa tal. E tal. E é bem interessante. Essa lista que ele jogou, ele foi uma sacada muito boa, realmente, com o Oco. E ele também colocou o Astrolabe, né? Ele pegou uma lista parecida com a que eu tenho jogado, só que tem os Counterbalance, já que só funciona comigo, e colocou o Retrofitter Founder, que é realmente bem interessante a carta, digamos, pet dele, né? Xodó. Confesso funciona que eu tentei jogar bem com você, né? Funciona muito bem, inclusive. Mas ali o Diegão... E eu achei interessante que o Diego sempre tava batendo na trave, daí quando ganha, ganha duas seguidas, né? Pô, isso que... Não, e o mais legal é o side dele. Se não fosse pelos três Veil of Summer, ia ser tipo uma carta de cada. Assim, um Wasteland, um Bojuka Bog, um Fusion Storm, um Hydroblast, um Crop Rotation, um Return to Nature, um Nature Chant, um Blessed Alliance, um Rest in Peace, um Containment Priest, um Back to Basics e um Humility. Aí vem três Veil of Summer. Porra, Diego. Não, tinha que ser um Veil of Summer. Aí você completa com as duas cartas, velho. Muito bom. Em segundo lugar, mais alguma coisa dele? Ou não? Não, acho que... Tá. É isso. Em segundo lugar, tivemos, adivinha? Rugdelver. Rugdelver, claro. Mais um Rugdelver aí. Esse aqui com o Hex Drinker. Já parte pro... Mais ou menos a linha do NBC com uma incrível adição, que é Oco. Duas cópias de Oco também. Mas... aparecendo. Eu não sei se eu gosto muito de Oco no Rugdelver, não. Planinauto de 3 manas, eu acho um pouco lento, assim. Apesar de que esse NBC não tem aquele plano tempo que o Rugdelver clássico de Stifle tem, né? Se o deck já tem dois Hex Drink, que é uma criatura que sobe em só 6 speed, gastando mana. Ah, então esse deck não quer fazer a função de tempo, não. Pode até ser que venha as cartas. Então, é difícil você falar que um deck de Delver com 4 Delver, 4 Days e 4 Raio não quer fazer uma função de tempo, entendeu? Mas assim, eu acho que ele quer fazer a função de tempo tendo um late game melhorado, né? Que é a função desse NBC, esse NBC Hug Delver, né? Mas... O problema é entrar naquela linha de acabar fazendo nenhuma das coisas muito bem. Exatamente. Né? Esse que é o problema. E eu acho que o Oco já vai mais pra uma build mais control do que pra uma build agro-tempo, assim, que nem o Delver geralmente é. E assim, a X-Drinker que eu falava que eu achava muito ruim, tá, eu tô dando o braço a torcer, já fiz isso várias vezes, eu não acho ela muito ruim mais, eu acho ela boa. Né? Mas eu não acho ela tão boa a ponto de você usar duas. A primeira X-Drink é excelente, a segunda já não é tão boa, né? Porque a primeira tá te sugando mana. E ela é muito boa contra control, especificamente. Na Mirror ela é horrível, e contra combo ela também é ruim. Então ela é boa contra os controls e os mid-range, mas contra Delver, né? As Mirror de Delver e contra combo ela é lenta. Então, eu não sei se duas é um número, assim, tão legal. Você já tá gastando suas mana com X-Drink, mais mana com o Oco, que é 3. E você só tem 2 Warren 6 pra desenvolver sua base de mana. A base de mana dele tem 20 lands, né? Uma Fear Isla. Eu não sei se é o caminho, não. Mas deu certo pra ele, né? Ficou em segundo. É interessante ver o Rug fazendo resultado tanto essas builds control quanto as builds mais agro-tempo. Né? O poder do deck. É muita carta boa, né? É muita carta boa. Sem dúvidas é o deck to beat, né? No momento aí. Pro nacional acho que não vai mudar nada, igual o Stefan falou. Tem que estar preparado contra jogar, fazer um plano de estratégia aí contra esse deck. Aqui, ó. Olha que legal. O terceiro lugar... Gabriel Búfalo, tá aqui Tarmodeps, né? Aqui é o BG Deps com 4 Tarmogoyf no site. E o Bob Huang, ele usou essa build no GP com 4 Goyf no site, porque ele achou que ia enfrentar muito Delver, né? que os Delver estavam em alta, aí ele tomou uma decisão, um meta call, né? Falando, ó, vou meter 4 Goif no site, que o pessoal vai achar que vai ganhar de mim. É, jogando com Vapor Snag ou com Submerge, né? Que dá a balsa na Martilage. Mas é, o. E o próprio Goif vai retornar. Pra cá. O se próprio ele fizer Vapor Snag. Se ele fizer Vapor Snag, se ele fizer. É, o outro que eu acabei de falar, Submerge, o Goif vai voltar no turno seguinte, entendeu? E Delver tem uma enorme dificuldade em lidar com o Goif resolvido. É, pelo menos o R, o Hug, tem uma enorme dificuldade se não tiver preto. É, e mesmo o Grixis ou o Death Shadow que utilizam, sei lá, um Liliana's Triumph ou um Editor Diabólico, colocando o Goif fica interessante porque eles são obrigados a usar no Goif praticamente, né? Que deve ser que fica um bicho gigante que joga em volta do Bolt, que normalmente é até side out. E é um clock, né, que ganha de qualquer coisa. Né? Exatamente, mesmo contra o Grix. A vantagem do Grix é que ele tem o Gurmag. E o que Fatal geralmente Punch, diminui, né? Seu Goif e é 5-5. Ah, tem o Fatal Punch. É a melhor remoção para o Goif. Alguns usam. Alguns usam, mas nem todos. Mas o Fatal Punch é side out, praticamente. Não, side out. Contra Goif? Não. Tá doido? Não. Não, digo, seria pelo fator surpresa, né? A pessoa tira no G2 e o cara entra com um Tarmogoif, né? Ah, tá. Não, você tá contra BG Debs. Ah, tá. Não, a gente. Não, aí sim. Então a gente tá falando contra Delver. Nunca que foi esse side out, mas beleza. Continuando aí, tivemos outro Debs, né? Outro Debs. Outro Debs, BG. Clássico. Esse tem os Goifs, mas é o Depth mais... O Slow Depth clássicozão com o Slow Depth clássico. Eu gosto muito desse BG Depth clássico. Que e o Marcel tá com 4 Bob. 4 Bob é muito. Eu joguei um bom tempo com esse deck no mall. Eu acho ele muito consistente, muito bom. Você usava 4 Goif, 4 Bob também? Você usava? Eu tava usando 3. Tava usando 3. Tem gente daquele Not From This World. Não, eu não gosto mundo. Muito. Eu não gosto muito. Tava usando essa carta? Tava não. É a que dá proteção, não é isso? Não, ele não tá usando, mas no mall teve gente fazendo resultado, acho que no challenge, com essa carta que dá proteção, voltando a ver jogo, né? Eu gosto dessa carta, mas ele não tá usando não. Eu não gosto muito. Eu prefiro... Ela é mais usada nas versões turbo, né? Essa Not From This World. Faz sentido, porque ela vai ser de graça, né? É, exatamente. Mas é uma carta boa. Eu prefiro um top 8. Ah, pode falar. Não, eu prefiro o plano do slow. Tem gente que prefere o turbo, né? Vai muito de jeito de jogar. Eu prefiro o plano do slow. Às vezes o cara tá querendo comer marmita, querendo conversar, aí ele não quer ficar. Ele só quer acabar. Exatamente. Exatamente. Continuando aí, tem o Sneak and Show. Sneak and Show. Clássicozão. É a versão clássica também. Sem... Essa aqui aí, por exemplo, é a versão sem Days, né? Mas com 4 que é o Pix. E ele tá usando um Jace no side. Eu gosto do Jace no side. Antigamente usava já. Não sei se vocês recordam. Muito tempo atrás esse Jace aí já aparecia. Eu lembro. Tivemos também o Maverick. Maverick. Que é o outro primo lá da família Nunes, né? É o Lucas Nunes. Esses é Nunes primo aí, mesmo? Cara... Não. É primo, ué. Mano. É primo. Se não é primo, é irmão. É tudo da mesma família. Não é possível. É sério, são 3. Os 3 fazem resultado direto lá. Mó loucura. Ele que eu não conhecia. Oi? Eu também não. Esse deve ser um familiar meio renegado, porque a lista dele é muito escrota. É muito normal. É verdade. Pra fazer jus da família Nunes tem que ser umas coisas muito diferentes, assim. Algo de errado não está certo. Esse é o famoso Maverick com o combo do Depth, mas não voltado pro Depth, né? Ou eu tô falando bobagem? Não, lá tem sim. Tem um off só, um Dark Depth e um Deathspin Stage, mas é mais por causa do relicário, só. É que não é aquele GW Depths, né? Não, é o Maverick mesmo. É o Maverick mesmo. Só colocou um land de cara pra ser uma diferenciada. É aquela build mais clássica mesmo. O pessoal jogava. Não tô vendo nada de diferente, assim. É. O Gustavo Henrique, Ent. É. Com Ring of Fields. Não, ele não tá usando um artefato novo, mas no mall tem uma galera já testando um artefato novo. Como é que ele chama? Me ajudem. É o Duas Manas. Talismã. Isso, esse mesmo. É, tem um pessoal usando ele. Inclusive o Cyrus tava jogando com a build que parece que um de main, um de side ou dois de main, como quinto e sexto tutor, né? Eu acho bem válido, assim. Parece ser bem legal. Só que você fica mais suscetível no Rod, né? É, verdade. Eu não sei se é tão relevante. É, no Rod não aparece tanto, assim. É, pouca gente usa no Rod. Tem aquele... Gente. O que aparece mais é aquela criatura que faz a função do Norrod. O Collector Alf. Aparece até mais do que o Norrod. E esse... olha que ela aparece muito pouco, né? É verdade. A única coisa que tem nesse Ent aqui é o Veil of Summer, mas que já é uma carta que já virou... Não, né? é isso que eu ia falar. Esse slot. Side aqui... Não, esse side... Essas cartas... Oficial. Essa combinação de cartas em números, 2 Plus, 2 Oricorical, 2 Equatruf, 2 EK, 2 Chain Vapor, 1 Into the Wars, 1 Shanty, 2 EL, 1 Massacre. Cara, eu tô vendo exatamente essa configuração em várias listas de Storm. É a lista do Cyrus, essa. Praticamente. É. A diferença é o Ring of Filth ali. É, aí já vai pro main deck, né? Falando assim, esse side aqui, ó, essas 15 cartas, eu só vejo essas 15 cartas. Incrível. Deve ser bom, né? Deve ser bom. É, eu acho que é um site que funciona bem, esse. É. É, Huckers Call e Queen Truth são cartas bem necessárias no formato, né? Por causa dos cálices que a gente tá encontrando, Transfer, aumenta os Big Head, né? E precisa desse tipo de carta para lidar com esses artefatos. Veil of Summer porque é ridículo no deck de boa, né? E ela já foi lançada praticamente como um slot no Storm, né? Pra quem tá ouvindo o Veil of Summer, caso resolva, ele não deixa que nenhuma das suas próximas mágicas sejam anuladas, né? Então ele pode começar com isso, ou mesmo fazer em resposta pra alguma anula mágica, que praticamente garante o combo, né? É muito bom. É tão bizarro que você pode fazer. O cara faz Todd Seize, você faz Veil of Summer. Dark Hito, Ad Nauseam. É muito bom, velho. No turno do cara, né? Isso é muito bom. Às vezes você tá sem o Ad Nauseam e você dá o draw do Veil of Summer e compra o Ad Nauseam assim. Opa, peraí, deixa eu continuar jogando. É bem fácil. Também. E uma carta que eu gosto muito no side do Ent é o Flusterstorm. É, porque o Ent, ele é um combo que é mais lento que os outros combos do formato, né? E ele ter o Flusterstorm e agora ver o Summon até certo ponto, né? Para se proteger no início do jogo e atuar como um controle, fazer o papel de controle no início do jogo contra um combo, né? É muito bom. É realmente muito. E não são próprias do deck, digamos, um combo fazendo papel de controle. Elas têm até, digamos, um peso maior, né? Porque a pessoa não tá esperando isso. Então. É. Exatamente. O último deck, um Four Color Control. Guilherme Alves. Snow Control. Né? Snow Control. É bem interessante que ele foi criado pelo Edgar Magalhães, que até eu acho que fez top 8 no GP Atlanta, acho. E ele continuou fazendo a build desse deck atualmente. E ele tá jogando a Legacy Pro League, Legacy Premium League, aliás, que é promovida pelo Julian, tá tendo toda quarta-feira, recomendo que vejam. E ele jogou semana passada com esse deck contra, e foi bem interessante, ele acabou sendo eliminado porque o Eric Landon jogou, e ele jogou de Burn, não jogou de Reanimator. Esse deck, sério? Simplesmente não tem como ganhar de Burn esse ano, foi complicado. Mas ele jogou de Burn porque ele já sabia quem seria o primeiro planejamento dele? É, ele já sabia que o Edgar tava no grupo E daí foi, acho que foi um metacall jogar de banner, porque o Edgar, digamos, é que nem eu tá no grupo e falar que tá de Miracles, ou o Robertão tá no grupo e falar que é Reanimator. Aí ele foi de banner que, pra ter um free win, praticamente. Então tá, né? Funcionou. Funcionou total. Mas é um deck bem interessante, porque vai o Astrolabe, vai o Oko, vai aquele Tyrant's Crown que protege de inclusive do Mario Tillage. Vai Colagan's Return, então é um deck que vai de tudo, assim. É um pile, né? É um pile. Bom, próximo? Bora pro próximo. Passando próximo, pelos campeonatos que rolaram no Mall, desde o nosso último episódio rolou de importante um challenge. Claro, rolaram vários challenges, rolou toda semana. Rolou um mock de playoff. E rolou também aqueles campeonatos que rolam em cada quadrimestre. No challenge rolou Rug Delver, Moonstomp, Burn, Rug Delver, BG Devs, Sneak and Show, outro Rug Delver e o NT. Então foram 3 Rug Delver no top 8 do challenge. O playoff que rolou dia 13 de outubro teve Rug Delver com Stifle e o Root Mandrills. A NT, Elkos numa lista bem padrão, um The Epic Storm com Ishclaw Talisman, 2 Death and Taxes sendo reanimados aí, voltando pra vida, um Sylvan Plug, que a gente já falou aqui no nosso podcast, com o Romário. Poucas pessoas entenderam as cartas que ele citou, mas aqui... Como? Poucas pessoas entenderam o nome das cartas que ele citou, mas... É porque ele fala certo, é por isso. A gente vai lançar a versão traduzida do Detonation Vanplug pro brasileiro. Também rolou um mock... Eu joguei esse campeonato, eu fiz top 32, fiquei super feliz com o top 32. Uai, mas tá ótimo. Mas foi legal e triste ao mesmo tempo. Que eu perdi a última, né? E uma vitória te botava no top 8? Não, dava 16, não sei, não sei, mas top 16 sim. A gente teve 2 no top 8, X2, né? Foi X2, eu acho que até o 22º. Então foi do 6º ao 22º X2. Então era coisa de pareamento. O cara que ganhou de mim, eu acho que ele ganhou na terceira rodada. Ele ganhou só de mim, aí jogou meu pareamento meio pra baixo. Mas assim, no final deu pra tirar o top 32, foi legal. Eu tava de NBC, Rug Delver, né? Esses campeonatos são muito difíceis, assim, né? Joga muita gente boa. Então, até um top 32 num campeonato com milhões de pessoas é muito bom, né? Eu achei legal por isso, porque foram 150 pessoas. E são 150 pessoas que estão classificados, né, por forma de playoff. Então, geralmente, é meio que tem um nível bom de Magic ali. Então, eu até achei legal terminar em top 32. Foi bom que deu 10 baús ainda. Então, foi sucesso. E eu entrei de graça, entre aspas, né? Pra entrar é 35 forma de points. Então, foi só positivo. Só serve pra ir, então. Exatamente. E o outro campeonato que rolou foi o MOX, que é o Magic Online Championship Qualifier, acho, alguma coisa assim, Series, que esse daí era pra qualificar pra um outro campeonato importante do MOL, que o vencedor foi um Grixis Delver, o segundo, e daí tiveram mais 3 Rug Delver, um deles pilotado pelo Javier Domingues, que é campeão mundial e ganhou o último Mythic Championship. Sério? Ele tava? Não sabia. Foi o segundo lugar de Rug Delver, e ele tá jogando Alexi em Premier League, inclusive. E não, joga demais. É cabuloso, uma partida, né? A partida dele contra o Eric Landon, um Burn contra Rug Delver, recomendo que todo mundo assista. É uma aula de Magic absurda, assim. Ele ganha ou perde? Ele ganhou, mas assim, ó, ganhou no talento, assim. Veja, não vou dar detalhes, mas ganhou. Foi muito bonito a partida. E é Burn rápido assistir, né? Tem no YouTube essa partida aí? Tem no YouTube. Bota lá LPL, em Landon, Mark Lando, Javier Domingues, e vão achar. Não, o bicho é monstro, né? Rolou até um memezinho. Vocês viram o memezinho? A banlist? Tipo, Javier Domingues banned. Aí eles justificaram que ele tá causando um desequilíbrio no metagame, que tá ganhando demais, que não sei o que que tem. Aí logo depois veio o André Mengucci, falando que nós não vamos cometer o erro de deixar o Mengucci também, né? Porque se ele ficar aí, vai dar merda. E no final, lá no watch list, né, o Reed Duke. E assim, a primeira vez que eu vi o Javier Domingues jogando, velho, foi no GP Paris de 2014, que ele ganhou, inclusive. E ele ganhou do Philipp Schöninger, né? Acho que é assim que pronuncia, que jogava de Miro. E do Max Gilmour também. E ganhou dele também, né? Que eram os caras que estavam assim. Bugdelver. Que foram os caras que tava, tipo, no Day 2, 11-0, eram os 3-0 juntos. PV, eles que inventaram o Miracles com 4 Ponder, digamos assim. 4 Ponder, 4 Brainstorm e 4 Tampa. Eles que fizeram o Tampa ser banido, praticamente. Eles mesmos, e ele exatamente. Passou o carro em todo mundo, assim. Inclusive tem no YouTube a match final lá e a semifinal, e também vale a pena assistir. O cara é muito... E sem contar que é muito gente boa. Eu tenho um grupo de Delver no Facebook, de Messenger, que ele tá lá no grupo e é sempre ativo, bem gente boa, bem acessível, humildão, assim. Ah, massa. Ao contrário do Arcana. Que te ama. Me ama, de paixão. Você acredita que eu fui pareado com ele? De novo, eu tô jogando de BR Animator, né? Agora, me aventurando. Pegando as dicas com o Robertão, de BR Animator. Sou pareado com o Arcan, né? Aí, eu ganho dele o G1. E no G2, ele tava com a build esquisita, né? De Bunt, que eu não sabia o que era. Ele fez depois uma nobre, eu pensei que era um Bunt com TNN. Eu vi no G1 ele removeu... como é que chama aquele bicho com X-Proof? Geist, na full, né? Trem maluco. Aí o G2, eu subo o Enter, né? Eu não subi os Reverend Silence, mas eu subi o Enter e subi as que destrói a vermelha que destrói artefato, o Shenanigans, né? Sim. Joguei com ele fez um Rest in Peace, eu destruí a Rest in Peace. Só que, velho, o cara, eu tipo fiz Unmask, eu acho que Unmask nele, tirei uma carta relevante que ele tinha, ele ficou com Path to Exile e uma outra carta Blank lá, que não fazia nada na mão, né? Aí eu passei, ele comprou, eu voltei pra combar, eu botei o bicho no cemitério, o Grizzleband, voltei pra combar, aí ele comprou a Daisy, velho. Foram 4 reanimações que eu fiz seguida. Ele comprou do topo do deck dele 4 counter, foi tipo Daisy, Spell Piece e Surgical Extraction no top deck. Aí nós fomos pro G3, G3 eu me liguei a 3 e... Beleza, perdi. Normal. Mais tarde, parei de jogar, voltei de tarde, no final da tarde. Aí, primeiro jogo, sou pareado com quem? Arcan de novo. Aí ele tava com um outro deck azul, com o bizarrão. R esquisito, bizarrão, né? Aí eu ganhei dele, nesses jogos. Não sei se foi 2-0 ou 2-1, não lembro, ganhei. Falei, beleza. Aí depois que eu ganhei, eu falei, eu quero ver o que o Arcan falou. E fui lá no vídeo dele, né? Velho, o cara, ele tem um sentimento no coração dele, né? Que ele virou, no G2, ele virou e falou assim, por que que ele subiu o Enter? Falei, como assim, por que que eu subi o Enter? Tipo, o 3 trai artefato e encantamento. Um deck branco, o que que ele traz contra o cemitério? O artefato, o encantamento, né? Aí eu subi o Enter, aí ele falou assim, esses ghosters, tá? Aí começou a me chamar de ghoster de novo, que eu tava fazendo ghost nele, não sei mais o que. Aí veio o primeiro Daisy dele. Aí depois veio o outro Daisy. Aí o Spell Piece. Aí a Surgical Extraction falou, eu acho que ele não tá fazendo ghost, não. Aí ele ficou feliz. Que ele ganhou, entendeu? Porque a hora que ele tomou o Enter e não tinha nada na mão, ele começou a chorar. Aquele jeito arcano de ser, né? Jeito arcano de ser. Aí depois mudou de ideia. Aí eu falei, velho, eu fiquei retardado demais. Tem base. Eu vou ter que sair. Vou mandar um beijo. Vou aqui pra casa. E já vai sair do peru? Vai sair do peru? Vou sair do peru. Não aguento mais peru, cara. sair dessa vida. Ah, então tá bom. Mandar um abraço aí pra galera, boa noite. Valeu aí, Robertão, valeu, Thiago. Beijo pros ouvintes. Valeu, e até a próxima. Tia. Boa viagem de volta. Abraço. Robertão. Sobrou nós, então. Eu e você agora, porque o João sumiu, né? O João não apareceu. Apareceu. É, não apareceu. Então, vamos falar da LML? Ah, e sim. Ah, vamos falar da LML, então. A gente tava falando de um monte de jogador profissional cabuloso, agora vai pro nível que eu fui campeão. Ah, que beleza. Descemos vários degraus. Degraus, nem sei falar. Degraus. Mas... Você invocou Pasquale. a estrela aquela... celeste da alfabetização. Muito ótimo. É muito bom, muito bom. No dia 6 de outubro, né, teve a sétima etapa da Liga Mineira de Legas, que ocorreu na UG. Na UG que ocorreu. Voltando a UG Kart Shop depois de muito tempo. Foram 37 jogadores. E o campeão foi um BR Animator, vulgo eu. Em segundo lugar, teve um Elfos. Esse Elfos... muito interessante, ele tá aí porque foi pilotado pelo Ijari Lopes, lá de Ouro Preto. É um jogador antigo, jogado contra ele, primeira vez que eu enfrentei. Parou de jogar e voltou. Voltou de Elfos, que na minha opinião é o deck mais difícil de pilotar, formato e tal. Pois é, engraçado que ele jogava de Merfolk, salvo engano. Ele falou comigo que jogava de Merfolk. E pegou o deck do Lorenzato, o Elfos que ele tava jogando era o deck do Lorenzato. Teve aulas de Elfos com um ótimo professor, né? E já chegou destruindo. Aí, em terceiro lugar, o Kawan, de Genshou. Foram quantas pessoas, Roberto? Você falou? 37. Nossa. Foram 37 jogadores. Em quarto foi o Nathan de Miracles. Em quinto foi o Burnie, do Xandro. Em sexto, o Maverick, do Nicolas. O Nicolas também não jogava há muito tempo. E já chegou, tipo, retornando às etapas da liga, fazendo um top 8. Ele é um ótimo jogador. O Lucas Adra, de Eldrazi Post. Em oitavo, outro reanimator. Foi o Tibé. O Alisson Batista estava de BR Animator. Interessante. Eu fui acabei sendo campeão dessa etapa, mas eu acho que eu dei foi muita sorte. Sem ser, não é por causa de, tá sendo humilde, não, é porque os pareamentos foram muito favoráveis pra mim, realmente. Você pegou o que no campeonato? Eu enfrentei na primeira rodada um Stone Blade, o W Stone Blade do Cordeiro, beleza. O Blade é difícil, sim, pra você. Não, beleza, calma, beleza, não é fácil, não, mas assim, deu pra ganhar, ganhei no dado, já ajudou bastante. É poder... bom demais ganhar no dado de reanimator, né? Meu Deus, eu tô jogando no mall. Quando você tá no play, você é assim, monstro. Você fala assim, velho, foda-se, eu tô na play. É bom demais, né? É bom demais. Ele tomou um Chantito Swarm, que caiu da cadeira no G3, aí ganhei. E depois eu fui pareado com um Affinity. Tipo assim, um Affinity meio torto, assim. Sei lá se era torto, mas... Porque é difícil ver um Affinity, né? Então eu não sei qual que é a lista. Foi o jogador lá de Betim que tava com a lista. Não tinha muita resposta pós-side. Acabou que ele tinha uma Tormods, mas eu como eu não sabia o que ele teria, eu faço meu side clássico de troféu. O troféu tava na mão. Troféu no Dr. Mods, ganhei. De 2-0. Tá, foi bem site? Tranquilo. Você tá usando Reverend Silence? Tá, né? Tô. O meu site... Você usa branco, né? Não, eu não uso branco. O meu site tá assim... Um arquétipo e uma Elesh Nor de criaturas e um Magus of the Moon. A sua Yone é main deck. A minha Yone é main deck. Nesse torneio, né? Mas assim, eu gosto muito de Yone main deck, até nesse tipo de torneio, porque eu conheço os oponentes, né? Eu já sei que o cara tá, então se eu pareado contra um Burn, eu já acompanho e acaba. Se eu for sei lá, qualquer coisa assim, faz fica sentido. Fácil, entendeu? Fica, é mais fácil pra mim. Contra o Miracles eu posso chamar pra branco, o Stoneblade também. Enfim. É, mas eu, nesse meta de Delver, por exemplo, no Nacional League, dificilmente eu vou jogar de Yone main deck. Tá, provavelmente a Elesh vai estar no main, mas não vou dar spoiler da minha lista, não. O Magus of the Moon, dois Chanted Swarm, só as criaturas, mas as Chanted Swarm é como proteção, não tem nada a ver com o Beaten, né? As dois jogos. Tá gostando? Tô gostando, tô achando. É, que muda a dinâmica também, acaba que não sobra slot pra Bitter Blossom, pra Crypt Breaker, essas criaturas assim, essas cartas que mudam a dinâmica do jogo de certa forma. Mas é porque o Chanted Swarm ele já garante que se o cara não tirar ele da mesa, eu ganho, independente da carta que ele tiver na mão, sabe? Ele pode ter... Ela contorna Surgical Extraction, contorna Force of Will, contorna Force of Negate, contorna qualquer counter. E isso é muito relevante pro Reanimate. Basta ele ficar desenjoado. E como os oponentes costumam tirar as remoções, até mesmo o Miracles antigo, se eu, por exemplo, o que tem términos, que aí é 7 a 8 remoções main deck, até esse tipo de deck com branco, eles tiram remoção contra Reanimate. Tiram umas 4, 3 remoção. Então, fica mais fácil do Chanted Swarm permanecer na mesa. Contra um Delver da vida, se ele der raio, eu posso tentar reanimar o Chanted Swarm de novo. E se o Chanted tomar counter, eu também posso tentar reanimar ele de novo. E como tem muita remoção, é muita reanimação, não é difícil de fazer isso não. E eu tá usando um Carpetio of Flowers também, que é tentando fazer uma estratégia justamente contra Delver. Só que eu acabei não enfrentando nenhum Delver. Eu subi Carpetio contra... Qual que foi o próximo? Carpetio of Flowers. Ah, tá. Carpetio. Eu acabei subindo contra Control, mas eu nunca tenho uma boa... bom desempenho contra Control, o Carpetio. A única função do Carpetio contra Control uma vez foi fazer um hardcast de um Grizzlebrand em cima de uma Container Priest, que aí gerou mana pra caralho. Ele é muito bom. Hardcast de um Grizzlebrand, mas... Porque tinha muita mana. Só que só o Carpetio gerou 4 manas, entendeu? Aí eu consegui castar o Grizzlebrand. Mas ele geralmente é feito... Ele deve brilhar muito contra Delver, né? É, porque ele desvia de soft counter. A principal função é essa. Então, por exemplo, um Rogue Delver. Todos os terrenos do Rogue Delver, gerador de mana, né? São ilhas. Então, o cara vai ter que ter 2 terrenos, pelo menos, pra jogar. Então, só ali eu já tô tomando a Spell Pierce, a Daze. Isso faz toda a diferença. Por isso que tá ali. Mas acabou que eu não enfrentei nenhum Delver. E todas as outras cartas do side são destinadas a retirar, igual você tá falando aí do Arcan, exatamente artefato ou encantamento, que são hate grave estático, os problemas que o Reanimator tem. Aí o meu pack foi 3 Reverent Silence, 2 Assassin's Trophy, 1 Shiningas e 1 Hubrit, que é a carta diferente que eu usei. Porque assim, a gente tem versatilidade, velocidade e eficiência. Essas palavras que eu uso para definir as cartas do side lá. Quando a gente fala destinada a retirar esse tipo de hate, né, estático. Quando a gente pensa em Reverent Silence, é velocidade, que é uma carta que custa 0. E que você vai conseguir, ao mesmo tempo que você está tirando a leyline do oponente, você não está gastando mana. Então você consegue fazer fetch, estoura, pega Bayou, quebra a leyline ou as leylines, que é um grande diferencial do Reverent Silence. Você double mais leylines, tira tudo. Já começa o combo, se tiver disponível, né? Já pode fazer Dark Ritual e tudo lá, se tiver. O Assassin's Trophy, ele já é lento, só que ele é versátil. Ele vai fazer 2 manas e vai quebrar qualquer coisa. Aí, por exemplo, ele seria pior contra um Eldrazi, contra um Big Red. O cara faz Leyline, faz Trinisfera. Pra 1 e Trinisfera. Aí eu não consigo fazer nada com o meu Trophy. um Serenity seria melhor. Só aí que... eu gostei demais do Serenity, viu? Isso, o Serenity é muito bom. O Serenity contra esse tipo de deck é a melhor carta do Reanimator. Contra esse tipo de deck, que é o deck de Leyline e Kalos. Contudo, ele te obriga, se você estiver usando Reverend Silence e Jetted Swarm e Veil of Sun, a fazer Double Splash. Double Splash eu acho muito ruim. Eu não gosto de Double Splash, porque você zica demais. Vai ter que usar uma Scrub, duas Badlands e dois Bayou. Não, aí vai usar uma Bayou e uma Scrub uma só. Bayou. Só que você vai ficar com um deck for color, for side, e você vai zicar. Não tem jeito. Você vai precisar da mana branca, vai estar com a mana verde. Entendi. Você vem, vai vir uma Fet só, aí você vai precisar escolher uma, você toma uma Wasteland e perde. É, fica muito... O próprio G1, seu deck já não fica tão bom, porque fica mais vulnerável ao Wasteland, porque tem gente que usa 3 Swamp, por exemplo. Mas... eu tô preferindo manter uma cor só de Splash. E é por isso que tem o Rubrich. O Rubrich, ele tenta fazer a função do Serenity. Só que ele é pior que o Serenity. Sem dúvida, ele é pior que o Serenity. Mas tenta fazer aquilo... fazer um meio termo. O que o Serenity... pra quem não conhece, o Rubrich é um sorcery. Que ele é 2 manas. Uma vermelha e uma verde. E... você escolhe um. Um dos efeitos dele, que é destruir um artefato, destruir um encantamento, ou destruir um artefato e um encantamento, entendeu? Então, se o meu oponente faz Leyline e Cards pra um, só com o Rubrich eu consigo destruir. É lógico que o Serenity é melhor, porque às vezes o cara tá cheio de hate lá, tá com a Luneta, tá com a Trinisfera, tá com a Caralho A4, você leva, limpa tudo. Sem dúvida é melhor, mas tenta fazer um meio termo ali, sem precisar do branco. Que aí... Quais foram os matchups do Suíço? Então. Foi o W-Blade e Affinity, né? Affinity. Depois do Affinity, eu peguei o Elfos. Não sei, não lembro a ordem, mas eu peguei, joguei contra o mesmo Elfos que eu joguei do Idiari. Eu joguei com ele também no Suíço. Elfos, a segunda match mais favorável que tem pro Reanimate. Primeira é o quê? Burn? A primeira é Burn, que eu enfrentei também. Tá vendo? Foi muito fácil, assim, o pareamento. Entendi. Aí foram, tipo assim, 3 matches fáceis e 3 matches difíceis, porque eu acabei dando ID. A minha quarta rodada foi contra o Nathan, de Miricus. Partida difícil. Aí você deu ID com ele? Não, aí eu ganhei dele. Eu ganhei de 2-1. Eu também ganhei no dado, que facilitou muito. E, embora a mão dele veio cabulosa no G3... a minha veio mais cabulosa ainda. Ele deve ter chorado, Rudes. Chorou muito, ele chorou demais. Eu fiquei conversando com ele uns 20 minutos, explicando. Ele ficava assim, é possível. Aí eu falei, é possível sim. Aí tal. Aí fiquei embaralhando. Aí, corta aí. Aí ele cortava, mostrava ali, combada. Aí eu embaralhava, corta aí. Mostrava, combada de novo. Então assim. Eu fiquei explicando ele, coitado. Mas beleza. Desolado, aí, ele ficou desolado. Ele ficou boladaço, mas ele foi pro top 8 do mesmo jeito. Aí olha que engraçado. No top 8 eu enfrentei o Xandro. Não, mas aí, peraí, na quarta rodada foi o Miro. É porque foi a quarta rodada, é porque a quinta foi D&D. Acabou que eu já aloquei já. Aí eu dei D&D, que é meio bosta, né, pra comentar, mas não teve jogo. Foi legal o D&D e tal? É, legal, é. Altas marmitas. Isso, comi bastante marmita. No top 8, já enfrentei o Xandro, que aí é a partida mais favorável do Reanimator. Sucesso, né? Começar o top 8 pegando um burnzinho. Nossa, sucesso total. E ganhei dele. Depois, no top 4, aí eu enfrentei o Natan de novo. Por isso que eu falo, foram 3 difíceis e 3 fáceis. Entendi. Foi difícil também com o Natan. Não ganhei no dado, mas eu tava no play, porque eu fiquei na frente dele no Suíço. Aí ele chorou mais um cadinho. Aí eu ganhei o G1, perdi o G2, e no G3 ele equipou 7 cartas, eu no play, e eu moliguei a 5. Só que mesmo eu moligado a 5, eu consegui combar no turno 2, dando uma mask nele, tirando a full dele. Aí ele começou a ficar puto também, que eles falam que o deck não existe, que eu moliguei a 5, eu tinha que perder, porque ele equipou 7. Ele deu draw, ficou com 8 cartas na mão, enquanto eu tinha só 5 cartas, ele ainda perdeu, que isso não é possível. Revoltado. Revoltadaço. E depois, na final, foi o Elfos do Idari. Aí eu fui campeão. E detalhe, Thiago, olha essa história aqui. É, na final... Porque assim, acabou o torneio e já tinha pouca gente na loja, né? Porque tava tarde. E aquele clima mais amistoso de conversa, embora o torneio continua competitivo. Quando eu ganhei do Natan... O Natan ficou lá chorando, vendo? Ficou lá. Aí quando eu ganhei do Natan e o Natan saiu da mesa pro Idari sentar, eu fiquei conversando e tal. Adivinha o que, que eu fiz? Eu não tirei uma carta do side, entendeu? Aí o Idari sentou, eu tô embaralhando lá. Dei pra ele cortar, ele cortou. Eu falei mulligan. Aí eu mulliguei a 5. Enquanto eu estava embaralhando pra abrir a mão de 5, quer dizer, de 7, que viraria 5, eu vi uma carta verde passando. Aí eu, ué, o que, que é isso? Tá errado. Eu olhei e era um Velf Summer, que tava no meu main deck. Aí eu já mostrei pra ele e falei, ó, Geon, perdi. Game loss, 1-0 pra você. Aí eu já mostrei pra ele, nem precisou chamar a juíza, eu mesmo já falei. Aí eu, só que como o match é bem favorável, eu ainda ganhei, tipo, ganhei tranquilo, sabe? Mesmo ele tendo resposta, né, Surgical Extraction, ele tava com Crop Rotation pra... Aí pra já caraca. Tinha uma Elashzinha marota. Eu até combei pra Elash também, aí foi tranquilo de levar o jogo. Mas se der pra escolher, é melhor Griselbrand mesmo, né? Aí você faz Griselbrand então, e pega Elash. Olha só, G1, inclusive, eu não lembro se foi no Suíço ou se foi no Top 8. Mas eu já tinha informação prévia que o Ijari, que era um cara que eu não sabia, tava de Elfos. Porque eu emprestei a Sushko pra ele. O Lorenzato pediu, então eu sabia que a Sushko que ele tava usando era minha e eu sabia que eu tinha emprestado a Sushko pra um Elfos. Aí eu já sabia. E como eu uso Iona, é um tipo Iona pra verde GG, entendeu? É melhor. Entendi. Que Griselbrand. Só que isso no G1, porque como eu sabia também depois do crop pra Caracas, aí ele já tinha uma out. Só que a crop já não funcionava, tinha que ser só a Caracas. Se eu combasse pra Iona pra verde, ele tinha a chance de top DK a Caracas e ganhar. Então eu já acho... Jogar na mão de Deus. Eu já acho melhor o Griselbrand na situação. Se o cara tiver alguma chance de voltar... Griselbrand sempre, que aí com o Griselbrand eu posso fazer Griselbrand pra um monte de bicho, que aí caracas nenhuma resolve. Entendi. Mas foi isso o meu torneio. Mas foi bem, bem legal. Nossa. Voltar. Parabéns. Ao dia, a premiação foi muito boa. Infelizmente eu não pude ir, cara. Queria muito ter ido, mas não deu. Tava viajando, mas nesse próximo eu vou com certeza. Tem que tentar pelo menos ficar no top 8 aí. Eu nem sei se eu tô mais, eu acho que não teve atualização do ranking. Eu ainda tenho que atualizar o ranking de times. Só que tá uma cacetada de coisa do Nacional chegando, e trabalho, e problema. Imagina. Atualização do ranking vai ser amanhã, segundo o Lorenzato. Eu falei com ele hoje, ele falou que vai atualizar amanhã. Entendi. Mas foi Nossa, isso. Eu vou ver se eu consigo atualizar os times também. Só dando uma pincelada nas listas. O Ijari tava usando aquele Archon of Velos Rift no main deck. Aquela criatura que... É bom aquele bicho. Quando você entra em jogo, né? você escolhe um tipo. Isso. Eu tava usando o main deck junto com o Caterruf. Escolhe o tipo de carta e o oponente não pode castar. Não pode. Aqui. Não. Na verdade, não é o oponente. É os jogadores. Ah, é os jogadores. É os jogadores. Eu tenho esse drawback aí porque não é... Não era de T2, essa carta é de Battle Bond, né? Que é... Entendi. Ainda não tinha o upgrade da Wizards, não. Mesmo assim. E ele tava usando uma Nissa, aquela Nissa de 5 manas no main deck. Uhum. Coisa que tava mais no side, né? E o crop, como o pack de crop pra caracas do sideboard, como eu tinha falado. Lista do Kawan do Sneak and Show não, é bem... toque a lista, mas ele tinha um Echo and Truth no main deck, que não costuma aparecer muito, não. Ele tava usando essa cartinha diferente aí. O Nathan, a lista dele, ele tava com 3 Blue Elemental Blast no side. 3. Porque eu tava conversando com ele. Ele usava Teal no side pra ganhar dos Burn que tem aqui em Belo Horizonte. Dá muito vermelho, né, em Belo Horizonte. Dá muito vermelho. E aí ele falou E como tava tendo o Renan 6, aí ele tirou essas cartas esquisitas de site pra pôr tudo Blue Elemental Blast, que aí ele sobe também contra esses decks com vermelho e pega o Renan 6. Eu achei interessante essa mudança, foi bem, bem legal. E o site dele lá com dois Rest in Peace, dois Container Priest, cheio de Grave Rage, duas Tushko. Tava querendo ganhar dos Animated, mas não ganhou de mim não, Nathan. Fica pra próxima. O Xano com a lista clássica dele. Agora, olha essa lista do Nicolas, velho. Ele tava de tribal de Gideon, praticamente. Tipo, no main deck tinha... Gideon 3 mana. No main deck tinha o Gideon aliado de ZK, de 4 mana. E ele tinha também... E ele tinha também no side o Gideon Black Blade, que é um Gideon de 3 mana, do T2 que saiu agora, e outros Gideon de 3 mana, Gideon of the Trials, de Amonkhet, 2 Gideon. Então, tipo, ele tinha 4 Gideon. E ainda tinha Elspeth também no side. Só que é uma Elspeth nova. Sei lá se é. Não, né? Elspeth não, nova? Não é Elspeth nova, não. É de 4 mana, é nova, não. É Night Hunt, não? É, a Night Errant mesmo. Night Errant. Aí que é tanto Planinauta. Uma lista muito louca, com duas Thalia grandes no main deck, quatro Plauchas e um PF. Então, assim, uma lista muito doida rodando. E o Tibet de Reanimator, ele tava já com outra, uma lista bem diferente, sabe? Ele não tinha Shanty Swarm, nem essas coisas, ele tava mais de dinossauro mesmo. O plano dele era meteu um dinossauro 7/6 no oponente e sai ganhando. Tinha 3 dinossauros no side e uma Bitter Blossom também. E até mesmo um Plague Engineer ele tava usando no side. Plague Engineer eu já não gosto muito não, mas ele tava usando. Eu gosto do bichinho vermelho, do Magus. O Magus é bom, mas os dois eu acho muito. Mas ele tava usando dois. Tendo Delver, né? E a lista do Lucas de Eldrazi Post é a lista bem normal, assim, do que aparece. Tá usando um Erraku de 13 manas. E é isso. João, muito bem-vindo ao nosso podcast do NL, NLCast, né? Agora que nós estamos te recebendo aqui no meio do nosso podcast, né? E você está aqui especialmente para comentar sobre as coisas mais estranhas. Cara, eu tô aqui para fazer o Rogue Corner, né? Exatamente. Do NLCast, que é um projeto de longa duração que eu nunca tirei do papel, né, e que você me deu essa oportunidade aqui. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, né, espero que o primeiro de muitos, né, se tudo der certo, se eu não jogar o Nacional, eu vou comentar o Nacional. Né, então, assim, eu só quero ver essa sua decisão aí, você vai jogar ou você vai comentar? Cara, eu tô coçando, porque tem chance de eu conseguir finalmente jogar o Nacional, né, cara? Porque, tipo assim, eu sou um peixe grande de um lago muito pequeno, né? Porque, assim, velho, explica a metáfora pra gente. Deixa eu explicar a metáfora pras pessoas. Eu jogo Legacy desde sempre. Eu comecei a jogar no comecinho de 94, virada de 93 pra 94. Né? Quando eu jogava, a galera ainda trazia os boosters de Arabian Nights de São Paulo. Nossa. Arabian Nights? Arabian Nights. Eu abri muito booster de Arabian nessa vida, cara. Eu queria ter Arabian Legends, cara. Abri muito booster de Arabian Legends. Minhas dual de Revised são duais de booster, cara. Caralho. Duais de booster e duais de troca, cara. São pouquíssimas as duais que eu comprei. As que eu comprei basicamente são as Miscut. Que são lindonas, inclusive, né? Não, você tem a Bayou? Eu tenho duas Bayou, cara. Duas Bayou. Eu tenho duas Bayou de Miscut. E eu tenho algumas várias coisinhas que não dá pra sair de casa, né? É, tipo, dual de beta. Tipo, dual de beta. Coisa humilde. Em minha defesa, elas são muito antigas e na época elas não eram caras. Ah, tá bom. Hoje vale só meio apartamento, né? Dependendo, cara, da localidade. Mas é uma loucura, né, velho? Mas aí, cara, a verdade é que, assim, desde menino, cara, eu sempre gostei dos decks esquisitos.